tenho pré-aprovado 360. Copio, aguardo a coordenação, são 3601. TAM 3601, São Paulo, aprovado nível 360, rota via peso 10 até bridge, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, com curva à direita, transponder 5503, controle 120.80. TAM 3601, cotejamento correto, chame pronto. Agora, 3 milhas para a posição coral, 6 será terminado. Chame Ilhéus em 1201. Salvador, o Dudley 601 para posicionamento. 3601, ciente, livre acionamento, chame para o táxi, portão 03. Está livre o posicionamento, chamada para o táxi, portão 3601. 3601, estacionado pronto, táxi, POB de 51, 4 horas e meia de autonomia, alterna com fim. Atenção 3601, no ajuste no 096, Índia, reporte pronto no ponto espera. 096, chamada pronto, ponto espera, o 3601. São 3601, na linha da cola pista 10, vento no 00 grau, 0 menos. A linha da cola 10, São 3601. Solo Salvador, é o TAM Mike, X-ray charge na ponte 612. Charlie, é a torre. É, solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Infraero. Sente, Mike, Charlie, X-Ray, reporte no término, se encontra no pátio 3? Não, no pátio 1, segue a meia dúzia. Sente, Mike, Charlie, X-Ray, reporte no término. Chame o controle 120, decimal 80. Certo, valeu. Perguntando 3601, bom dia. Leva 120 na Dayo. Bom dia, 3601, contato na decolagem, subam 360. Direto 360, tá 3601. Salvador, bom dia, Oceanair 62, 5-1, informação Golf, Guarulhos. Oceanair 62, 5-1, não aguarde cópia. Guardando, 62, 5-1. Oceanair 2-5-1, não copia. 2-5-1, alternativa 1-3-3-2-5. Certo, 3-6-0 no Bandeirão. UP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Eulida Bridge, com curva à direita, transponder 5-5 no 0. Controle 1-2-0-8-0. Guarulhos 3-0, vamos 1-0. Com os uniformes 1-6 BHZ. Fala pistão 1-0, da L e da Bridge. 5-5 no 0 transponder. 1-0-8 é o controle, chama 6251. Chama 6251, cotejamento correto, chame pronto. Tá chamado. Salve Salvador, eu tá Mike X-Ray Charlie, em volta do tema do ponto de marcha lento. Muito obrigado e um bom dia. Cliente Mike Charlie X-Ray.